inspiração. Pelo amor do pai, me deixa em paz. Não aguento mais, vai. Mas volta por favor, pra mim sentir o calor. E usa de instrumento pra compor. Mais amor nas minhas cordas vocais. Lá pelo 60 eu quero a prateleira cheia de relíquias e um sítio em Minas Gerais. Conhecer a Bahia e seu cais. Eu vou saber qual é de São Paulo e seu caos. É como eu sempre falo ali no Morro do Galo. Quando o sol vai embora, sempre parece um espetáculo. Mas além do céu, também tem tráfico explícito. Tias, lota igreja, os velhos bebem o fígado. E eu sigo sem imitar gringo. Do que mostra pro mundo que o Migos precisa aprender com a tribo da periferia. Mas a rua não é tão macia. Eu olho a vida, a mente frita e desconfia. Tipo, quem que é a polícia? Da polícia, da polícia. Well, well, well, well. Agora sou eu e eu no Morro do Galo. Salve Morro do Galo, yeah. É o caldo. Well, well, well, well. É o caldo, é o caldo. Yeah. No Morro do Galo, oh céu. Frio causa arrepio em quem tá de peito arregata. Calor humano derretendo as calotas polares. Vou ando pelos ares, visão periférica das bombas nucleares. Casas de madeira com paredes rebocadas. Carregam pedregulhos e falácias desbocadas. Não pega nada, sai voado. Nos olhos que me perseguem eu sou divisor de águias. Derma blusa larga, marolada. Debaixo do cacho, entorpecente verde lima. Marca de pneu no asfalto da rua de cima. Empinando um grau, divicando pipa. Para papa, pum, bep, estrala. Cabeça na caixa, gastando com as concubinas. Passando pela esquina, pegando um do resina. O dedo amarelado, Ceilândia da China. Quem vai se aventurar quando o sol se pôr? Eu peço mais amor. Mais amor, mais amor. Até pros de má fé. Até pra eles, até pros de má fé. De chapa bocado pra não dar caô. Que eu não gosto de caô. A rua tem disposição. Mas só se nós tiver. É o caldo. Well, well, well, well. Agora sou eu e eu no Morro do Galo, ó céu. É o caldo. Well, well, well, well. Agora sou eu e eu. Nossa escola é o hip hop, é o caldo. A arte do toca-disco ser valorizada, pra nós ainda é um sonho.